pessoas. Tá foda. Azedo como cedo, despertar do galo, canto pra já carregar o peso de ser o que eu sou obrigado. Alguém ali avisa pra aquele menino em prantos que aqui o mais difícil é ser adulto e equilibrado. E eu já tô muito cansado com quase 40 anos de ficar passando pano pros calangos afetados. O corpo tá fechado, mas a mente garimpando quem tá valendo energia nesse mundo desgastado. Orixás do lado, ele tá só brincando. Condição do mundo investido de ser privilegiado, de existir um dependente e ter alguém olhando. Pois demônios fazem trevas quando é possibilitado. Que se manter de pé é mais dura a dificuldade. As lutas invisíveis testando as capacidades. Acendo a minha vela e vou rezando pro meu santo. Com afeto pros irmãos e meu ódio pros da maldade. Odeio gente branca que apoia a supremacia. Odeio gente rica que se firma no dinheiro. Odeio quem se usa de poder pra covardia. Mas amo quem deixa os puxa com cara de desespero. Para além do que eu consumo, não posso sair do prumo. Faz 10 anos que eu não durmo, pesadelos acordados. Céu do Rio de Janeiro, sinto pelo arrepiado. Olhos arregalados pra não ser devorado inteiro. Tempero tá salgado, carne preta na favela. É moída ao molho pardo desde o tempo cafeeiro. O brasão da PM denuncia que ela defende. Mas o solo vai rachando com a força do formigueiro. Os ratos do bueiro emergindo e resistindo. A todo mal colocado e defensivo igual zagueiro. Visão de meio de campo fazendo meus rap em casa. Tipo carta na garrafa no oceano mensageiro. Será que é exagero? Meu olhar tá viciado. Mas ninguém quer união, eles querem esse tesoureiro. Fazendo o que eu consigo pra dar conta dos recados. Cometendo meus pecados, mas morrendo verdadeiro. Meu Deus, tenta controlar a ansiedade. Apesar do terror em todos os cantos da cidade. Cadê o temor daqueles tipo que tá de do jeito que tá? Que se foda a continuidade, enganadores dizendo que a vitória dá uma légua. Como lidar com destruidores de biblioteca? Risco de perder tudo na hipoteca do seu projeto. Vai restar boneca. A nossa opção é a derrocada. Estranhos frutos são pessoas pretas enforcadas. A prova da inocência tá sem cópia autenticada. A revolução tem que dar uma sofisticada. Dá uma encarada, pedagogia no fracasso. Se livra do estigma de criminoso e devasso. É a criatividade seu padrasto escasso. Diante da justiça dá pra ficar putaço. Sem arcabaço, cadê a alegria? A oração das mães pretas parece uma cantoria. A oração das mães pretas é pra cessar a sangria. A mudança de status depende da periferia. O território de mudança não dá pra chupar o dedo. Não dá pra opressor escrever nosso enredo. Diante da proposta